Paredão Super Show. Toda essa história que você fala, eu já senti tanto por você. Mas já é tarde, o tempo fez eu me recuperar de tudo que passei. Já passou. Super Show. E o jogo virou. Super Show! Super Show! Pressão total! Super Show! Sucesso! Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Super Show. Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Foi culpa do amor.

Show. É Super Show. Show, show, show. Essa é Super Show. Tecno Show. E ponto. Chegou Super Show, a mais moderna estrutura em som automotivo. Agora está no ar. Você decidiu. Super Show, a novidade vai alucinar você. Tecno Show. Tentei te esquecer, mas minha saudade é maior. Meu coração te chama, nunca me deixe só. Lembro dos seus olhos chorando. Carreta Super Show, a carreta mais top de Castanhal. Quando eu te conheci, minha vida transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Não aceito. Deixar, mentir, perder.

quando está sozinho. Carreta Super Show, a carreta mais top de Castanhal. DJ Gilmax. Gilmax, DJ Samuca e DJ Belém Batidão. Agora, agora é mil graus. Carreta Super Show.

Show! Gilmax, fazendo a sua festa, tá. Mostrando que para fazer sucesso tem que estar no gosto da galera. É o meu amor que vai tocar, DJ Dinho é quem vai comandar. O treme terra, tudo não vai. Vou curtir, dança sem parar. Thank you.